Atmosfera da 0 está pronta, Azul 2591. Azul 2591, 30 alinhar e manter, cabeceiro no 0. Sim, mantém no 0, Azul 2591. Zero, solo 262, é livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 59 de 1, produtora de decolagem pista no 0, vento no 0 graus, 1 no 3 de 9. Vento de decolagem, 259. Azul 2591, decolado 28, chame construir Salvador, 120 decimal 8. 208, boa tarde, já. Salvador 2591, decolado até na sua escuta. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via saída coral 1 no Bravo, para o nível de voo 180. 7, 2, 5, 9, 1. Está cruzando 2000, pode apurar coral, 2591? Autorizado direto coral, 2591. Graças. Linha 45, deixa para 2000 pés, hoje chama 018, autorizado LS, que saiu da pistola 0, responsabilizado. Aqui, 2000, Estou autorizando ele, está estabilizado o Golano 645. Pode desconsiderar a restrição do 4000? Afirmo. Chegou na 645. 645, chamei a Torre 1-18. Confirmando, agora chuva leve sobre o campo, pista molhada. Chamei a Torre Salvador em 1-18, deixa eu mandar no 5. 895. Chegou na 645, LS Visual. Turno 645, avistado, vento no 70 graus, ano 62 de nós, ajuste no 0, no 8, autorizado, pouso, pista no 0, Informo chuva leve moderada sobre o campo. Centro, ano 645, livre pouso na 90. Ano 645, apenas confirmando, visto com quantos pés? Estava visitando a 3 mil pés. Gente, muito obrigado. Salvador, boa noite, gol 9966, reporta o Wix. Gol 9966, sem identificação, deixa ver a chegada boa média 1 para o nível de voo 050. Seu ativo identificou 050, descendo via boa média 1, gol 1966. Alguma chance de voar ISAP? Autorizado, ISAP. Ok, TAP na proa, descendo 050, graça 1966. Regional vai chamar agora no 645. Tráfego Salvador, boa noite, azul 2712, informação WISC. Tráfego Salvador, boa noite, azul 2712. dirigir 5000, gol 1966. 966, Luiz para 2 no 3, ajuste no 0, 1 no 8, autoridade LS, X-Rayda, Pista no 0, resposta estabilizada. Estimativa DS 2000, PS no 0, 1 no 8, recuperada estabilizada, X-Ray, 1 no 0, gol 1 no 966. 1 no autorizado, a linha ridicular, Pista no 0, vento 1 no 80 graus, 08 no 0. Decolada no 0, outro na 62, 01. Foi 591, 1 milha para Coral, serviço já terminado. Chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. 120, decimal 1 com Ilhéus agora. Tem razão, uma boa noite a todos. Decolado aos 50, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, mongo. 208, até prazo. 601. 601. Chegando 601, contato radar na decolagem, suba via saída Sanguno, transição do óculos para nível de voo 360. Sanguno, do óculos, sobe ao 360-6201. Possibilidade ao 2000 autorizar uma para frente? Banana. Chamei meu 201 no autorizado direto, Leda. Reto da presente, esquerda, direita, com a Leda, 6201, obrigado. Estabilizado LS e LSX 310, gol 1966. 1966, chame turno 1 8, 9. Ok, 1895, 66 graus. Salvador, boa noite, 4206. 4206, mantenha a posição. Mantenha, 4206. Comando 966, né? Escuta. Afirmativo, reporta avistou a 2000 pés, está a 6.6 milhas do Índia Serra, totalmente visual. 966, autorizado com os oficinos 0, vento 970 graus, 089. Ciente, autorizado com os gol no 966. Controle, o 6201, possibilidade de mandar na prioridade de algum centro, por gentileza? Confirmo. Possibilidade de mandar na da GEL algum centro de Recife? Aguarde. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Não, 1-0 ali, manter azul 4206. Dono 966, salão 56, livre pista direita, extensão Salvador, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. Vento 206, autorizado decolagem pressiona 0, vento 960 graus, 129. Pressiona decolagem, tá 1-0, 4. 206. Azul 4506, decola 258, chame controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 208, Ferro, Transporte, 206. A meia decolar, cruzou a mil pés. Azul 4206, contato da decolagem, chuva via saída Puca, transição Caju, para o nível 350. 350, Puca Caju, 4206. Chame 0201, chame centro Recife, 128-35, alterno 125-18. 2835-251, boa noite, 6201. Eu vou na 869, não posso estar a próxima. Salvador, vou no 869, ponte cara próximo, boa noite. Vou no 869, autorizado, correção, vai manter a posição no ponto de espera. Mantenho, vou no 869. 869, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 180 graus, zona 119. Está livre e aliás decolar, boa noite, meu nome. Salvador, boa noite, Azul 2702, aproximando-se do ponto de espera, Delta Zero. Cheio de Azul 2702, mantém o ponto de espera. Mantém, 2702. 2712, autorizado linha de manter, cabeceira no zero. A linha mantém, 1-0, 2712. Decolador 04, chame controle de Salvador, 119, correção. 120, decimal 8. 208, 1869. Salvador, o gol no 869, decolou cruza 1500 metros. 1869, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, para o nível de voo 360. Arboruno para o 360, gol no 869. No 2, autorizado decolagem, piscina 0, vento 160 graus, 1612 de noite. Gente, leve pouso, próximo 2712. 92, autorizado decolagem, piscina 0. É, corrigindo, senhor, decolagem, vou ver se estava certo. Do 27, 12, decolador 062, o time controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, bala está. 2 Salvador, 4206. Diga para o controle. 40 milhas agora, cruzou 185. Quatro dois, zero meio, chama o centro, resiste, 1, 2, 5, decimal, 4, 5, alterna 1, 2, 6, decimal, 8, 5. Sete, recife, 2, 5, 4, 5, alterna 2, 6, 8, 5, 4, 2, 0, 6. Salvador, boa noite, azul 2, 7, 1, 2. E para controle? Boa noite, azul 2712, decolado. 1712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. Via Conde para o nível de voo 1970, 2712. Para o desvio 10 graus, à esquerda, o azul 279, está corrigindo à direita. Confirma para o controle. Azul 2792, solicita 10 graus à direita, para evitar. Desvio autorizado, repassar término, azul 2792. É, 2792, iniciado. Azul, Uno 869. Uno 869, chama o centro Recife, Uno 2610, alternando 3563. Um Salvador, azul 27112, já retornando a rota. Azul Salvador, azul 2712. Prossiga. Fisco linha final, nível 950. Autorizado, azul 2712, sobre mantém nível 950. Nível 950, azul 2712. 7, gol 1645, Pontifera, próximo Pontifera da 10, pronto. 1645, muito boa noite, autoriza o delinhário, decolar, pista 10, vento no 80 graus com 099. Ok, decolagem está autorizada na pista 10, 1645. Golf Kilo Oscar, autorizado até a Papá, reporte para ingressão na 7. Salvador, boa noite, 3283, a linha mantém, estão a zero. A linha mantém a zero, 3283. Oscar, autoriza da linha e manter pistão na 7. O 645 decolou os 23, controle 1 no 20 decimal 8. 208, gol 1645. Golf Kilo Oscar, só para informação, vai alinhar na 17 e vai aguardar para decolagem e autorização do controle, ok? O contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição Boclo para o nível 360. 360, gol no 645, na São Bruno. O 2712, 7 milhas para a posição Conde, serviço aberto terminado, chame o controle Aracaju, 1-2-0-3. 1-2-0-3, grato. Os 283, decolou os 25, controle.